896, decolou ao 03, 1208. 208, com 896. Olho Salvador, gol 1896. 896, contato radar, manter o nível 370. Mantenha a saída boca. Saída boca 370, com 896. Salvador, fora do solo, para norte, Guardião 01. Guardião prossegue com o controle 1208, bom voo. 1208, Guardião 01. Bruno 896, suba restrita ao nível 330. 330, restrita com 896. Guardião 01. Guardião 01 comprou a norte para sobrevoar Paripim, está autorizado. A escuta permanente, nivelada 1.000 pés, condições visuais, Guardião 01. Vai manter 1.000 pés, Guardião 01? Afirmo, manter 1.000 pés. O ajuste é 1.019. Ajuste 1.019, Guardião 01. 1808, chama Centro Recife, frequência 126.85, 1808. Imagino, Gomo 896, chame Recife na frequência 12.085. 3520, transfere informação Bravo. 3520, identifique, chegando a Mari. Esse mantenha 2000 pés. Mantenha o perfil da chegada. 1019 ajuste, reporte localizador. 2000 pés, via chegada com 1019, reporte localizador. 3520. Estabilizou, 3520. Complete LS, chame a torre no 8.95. 1895, tá daqui a pouquinho, senhor. Obrigado. Salvador, boa noite, está 3520, estabilizado em LS, pistão 10. Cheque o trem, vento 190 graus, 109. Pouso autorizado, 3520. Fachada travada, 3520. Zero aos 29, prossegue via Alfa e Juliette, portão 4. Alfa Juliette para 4-3520. Chegada, o ajuste 1019. 2010, 1019, com 82. Pedro Salvador, Guardião 01. Prossiga, 01. Aí que o motivo está visual, está retorno para Pedro Salvador. Gente, guarda na excelência. Guarda na preferência, 01. Guardião 01, chame a torre, 1-8-6-12, vamos todos. Confirmando 1-8-6-12, Guardião 01. Ei, corrigindo, 1-8-9-5, Guardião 01, bom dia. Ok, bom dia, 1-8-9-5, Guardião 01. Torre Salvador, Guardião 01. Guardião 01, reporte final GRAE. Final GRAE para fundo final. Guardião 01. Negativo. Se preferir, pode aproximar para a pista, Guardião. Guardião 01. Afirmativo, tá livre.